E aí estava falando desse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que parece uma guerra onde todo mundo está procurando refúgio, todo mundo está procurando meio de ficar mais seguro, né? E são também de tempo de novas e velhas ameaças, né? Porque nós estamos aqui lutando contra o novo coronavírus, né? Mas também todas as outras ameaças, os ataques, as invasões continuam muito, muito latentes, né? Nossos territórios continuam sendo invadidos, né? Os garimpeiros continuam entrando nos territórios indígenas, os madeireiros continuam entrando para tirar madeira ilegal, né? Os conflitos se acirram. E tudo isso, né, exige de nós um alerta duplicada, né? Porque nós temos que exigir do governo federal esse plano de contingenciamento emergencial para atender os povos indígenas. Né, para dar conta de garantir a segurança da saúde dos povos indígenas. Para dar conta, né, de evitar essas invasões, como também de retirar todos os invasores que estão nos territórios indígenas nesse momento, né, como madeireiros, como garimpeiros, que acabam sendo os, assim, vetores de contaminação, vetores muito, né, perigosos de contaminação do coronavírus nos territórios indígenas. Mas como já bem dizia, né, e como bem diz o nosso cacique Cretan Kaingang, né, para cada novo ataque, nós temos que reinventar novas estratégias de luta. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesse momento, né? Estamos nos adaptando, estamos nos inovando, né? E estamos utilizando outras estratégias para a gente continuar com a nossa luta, para a gente continuar na pressão, para a gente continuar exigindo respeito aos direitos conquistados, para a gente continuar exigindo o direito à nossa existência, aos nossos modos de vida, né? À nossa identidade. E aí eu queria, gente, até utilizar desse momento para falar dessa fala última, né, que todo mundo deve ter visto. Eu não vou mostrar toda, claro, mas eu só quero identificar aqui para que todo mundo possa encontrar, que é essa fala do presidente da FUNAI. Vocês viram, né? Essa fala do presidente da FUNAI e do Naban Garcia, que é esse secretário adjunto lá. Ó. Diz que uma ótima notícia, olha só, que absurdo. Estamos aqui com o presidente da FUNAI, Dr. Marcelo Xavier, passando essa notícia a todo o Brasil, aquela chamada lista suja do SIGEF, órgão que insere as propriedades e qualifica as propriedades rurais, as terras indígenas, não indígenas, quilombolas, etc., em todo o Brasil, aquelas propriedades que indevidamente, uma questão ideológica e política em governos passados, foram inseridas de uma forma ilegal e discriminatória, inserindo propriedades que não eram indígenas, tentando qualificá-las como indígenas. Isso a FUNAI, em parceria com o INCRA, em parceria com essa Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, um trabalho em conjunto com a sociedade, participando de várias audiências públicas em todo o Brasil, foi tomado esse posicionamento, foi feito esse posicionamento. O Dr. Marcelo Xavier vai entrar em mais detalhes. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer isso com os nossos agricultores. Pronto, mostrei só esse pedacinho aqui. Vocês conseguiram ouvir, né? Certeza que já viram esse vídeo antes, né? Onde agora o governo federal, ele quer passar a considerar território indígena somente os territórios homologados. Então, olhem só o tamanho, né, do ataque, né, que não é mais ameaça, mas do ataque que esse governo está promovendo, onde ele desconsidera todo o direito, né, toda a tradicionalidade dos territórios indígenas. E aí ele passa a dizer que algumas terras indígenas foram qualificadas como indígenas, né, porque se foi, foi feito de uma forma ilegal, se utilizando de questão ideológica. Olha só a que ponto chegamos, né? Todos os estudos que foram feitos para identificação, a delimitação, né, a demarcação e homologação dos territórios indígenas, eles estão agora trazendo para uma questão ideológica. Gente, isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. Nós temos ainda um passivo muito grande de territórios indígenas a serem demarcados no Brasil, né? Então, hoje mesmo, o nosso, né, núcleo de apoiadores de assessoria jurídica estão se reunindo para ver como acionar o Ministério Público Federal, né, e como reverter essa fala, essa posição, né, do governo federal. E é por isso que a gente não poderia deixar de realizar o nosso acampamento Terra Livre, né? Embora não acontecendo de forma presencial, nós estamos realizando esse acampamento Terra Livre em redes, o acampamento Terra Livre online, o acampamento Terra Livre virtual, né? Onde todas as pessoas, né, onde nós, coordenação da PIB, lideranças de base, né, os apoiadores, a gente possa estar junto nesse momento, né, possa estar tomando uma posição conjunta e fortalecendo a nossa luta nas redes. Nós estamos falando que, além de demarcar terras, nós temos também que demarcar as telas, né? Estamos presentes essa semana inteira no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, no Twitter, em todas as redes. E são vários os meios de comunicação aí, nas redes alternativas, que estão acompanhando a gente e transmitindo também em todas as outras, né, em vários outros canais. Hoje pela manhã nós tivemos a abertura, né, com a participação de vários povos, o povo Xucuru lá de Pernambuco, o povo Caingangue lá do Paraná, o povo Guarani Imbiá lá do Parque do Jaraguá, né, o Jucinei Terena do Mato Grosso do Sul, a Juena Ticuna, né, do Amazonas, que cantou aqui do Maranhão. Enfim, trouxemos aí representações das 5 regiões do país para mostrar que nós estamos conectados e que essa nova estratégia, né, assim, ela não é própria nossa, né, mas a gente está se empoderando, a gente está se preparando, como a Puir disse pela manhã, né, estamos também fazendo esse novo, ganhando esse novo aprendizado para conectar com o mundo. Então, a parte da manhã foi muito forte, muitos cantos, para energizar, né? Trazer esse equilíbrio para a Terra, para a humanidade, que acho que é um momento que as pessoas estão sofrendo muito. Por muito tempo, né? Por 5 séculos, nós estivemos nessa linha de frente aqui no Brasil, né? Com várias ameaças, vários ataques, extermínios, tantas outras pandemias que já mataram, que exterminaram nossos povos, né? E hoje estamos todo mundo junto. Né? Hoje está todo mundo ameaçado de ser contaminado por esse vírus, que já matou milhares de pessoas em todo o mundo e já chegou também entre os povos indígenas. Né? Nós temos já 11 casos confirmados de óbitos. 11 casos confirmados, né, de óbitos. E aí, gente, vale ressaltar aqui que todos os óbitos que aconteceram até agora foram na Amazônia brasileira. Todos, né, foram na Amazônia. Tivemos os casos no Amazonas, no Pará, em Roraima e agora ontem, né, no Amapá. E aí a gente já tem um número de 82 indígenas contaminados, né, que já chegou em São Paulo, inclusive lá no Jaraguá, né, já chegou lá em Pernambuco, já chegou lá no Ceará, né, e enfim. Então a gente está vendo que é um vírus que realmente, né, não é uma gripezinha, né? Não é uma coisa assim que se controla facilmente. O único controle que nós temos ainda, gente, a forma de evitar é o isolamento social, é o distanciamento social. E por mais que a gente venha orientando nossos povos e que a gente venha adotando essas medidas preventivas, vem aí Bolsonaro, né, e atrapalha tudo e coloca todo mundo numa situação de risco, né? Todo mundo numa situação de risco. Então, esse nosso acampamento Terra Livre é para a gente marcar ou continuar reafirmando a nossa posição, né, contra esse governo genocida. É um governo que não se preocupa com ninguém, muito menos com nós, indígenas. Nós não temos como mais, né, continuar nessa linha de frente assistindo à morte dos nossos parentes. E agora é importante dizer, né, que esse genocídio no Brasil ele está institucionalizado. Com esse comportamento de Bolsonaro, que já vem desde campanha, se declarando inimigo, e logo depois, quando assumiu, a gente viu aquele discurso dele se materializar em ataques, invasões, né, e assassinatos, agora, com a pandemia, né, ele né, demonstra ainda mais que não está nem um pouquinho preocupado com a população e muito menos, né, com os que estão em situação de vulnerabilidade. E aí, eu estava falando no início, gente, que a gente não pode de jeito nenhum, né, fazer essa luta contra o coronavírus e esquecer as outras situações que estão aí totalmente pendentes. Né? Nós temos, nesse momento, mais de 20 mil garimpeiros somente no território indígena Yanomami. Mais de 20 mil garimpeiros, olha só. E é preciso que a gente faça uma articulação urgente, né, com o Ministério Público Federal, com nossos apoiadores, né, internacional e com os órgãos aqui no Brasil, com a frente parlamentar, para que a gente possa encontrar um jeito de retirar esses invasores. Porque eles não só estão degradando os territórios, o meio ambiente, como eles estão levando o risco de contaminação para dentro das aldeias. Né? Nós temos aí um aumento absurdo de desmatamento, que somente em um mês do isolamento, né, da metade de março até metade de abril, né, houve um aumento de 29,30% do desmatamento. Olha só. Né? Então, essa orientação do isolamento é importante, é necessária, mas enquanto nós estamos fazendo a nossa quarentena, né, os invasores não estão nem aí e estão sendo legitimados pelo discurso do presidente Bolsonaro. E é por isso que é importante essa fala da coordenação da APIB aqui, para a gente trazer essas realidades regionais, para a gente trazer aqui, né, o nosso posicionamento, a força, né, dos nossos ancestrais, essa unidade da luta entre nossos povos, para a gente mostrar que a gente não vai recuar, a gente não vai deixar de se mobilizar. E o acampamento Terra Livre, online, né, traz toda essa força dos povos indígenas do Brasil. E juntos, com outros movimentos, com outros apoiadores, né, com todas as outras entidades e pessoas que sempre tiveram com a gente na luta, nós vamos, sim, derrubar esse governo genocida. E aí, com essa afirmação, eu termino a minha mensagem de hoje, né, nesse painel, e passo aqui para o coordenador executivo, né, Dinamã Tuxá. Muito obrigada, gente. Valeu. Boa tarde, pessoal, a todos e a todas, a todos os coordenadores aqui nesse momento presente, e aos coordenadores que não puderam se fazer presente, porque, como foi bem colocado logo cedo pela própria Puico, agora o Sônia reforçando, nós estamos lidando com algo novo, algo que a gente nunca tinha presenciado, né, em termos de pandemia. Na história, não é novo, né? Os povos indígenas já foram impactados com várias pandemias ao longo da história, mas para essa geração é a primeira vez que nós estamos lidando com essa situação. E devido a isso, nós estamos montando uma nova estratégia para poder avançar com a pauta indígena e tentar, de alguma forma, barrar o avanço do genocídio que está em curso, né? Não só pelo coronavírus, mas também por ações praticadas pelo atual governo. É importante frisar que nós, enquanto coordenação, enquanto movimento indígena, né, estamos atentos ao desgoverno, atentos às violações de direitos, e todas essas violações que foram projetadas pelo governo anterior, principalmente insufladas pelo governo Temer e potencializadas pelo governo Bolsonaro, não só no período de campanha, mas já após assumir, né, assumir o cargo de presidente, tomar posse como presidente, que colocou em curso esse processo genocida que veio se agravar com o coronavírus. É público e notório que não há uma estratégia de governo pensada para os povos indígenas. Não há um plano de ação pensado para os povos indígenas de forma benéfica, porque, como Sônia colocou, o vídeo do presidente da FUNAI, existe planos para aumentar ainda mais, né, a escassez de recursos naturais, o desmatamento, a violência contra os povos indígenas. É importante colocar também que o órgão que tem competência constitucional, que é a FUNAI, não está promovendo o que deveria ser promovido, que é o direito dos povos indígenas, assegurar o direito dos povos indígenas, né, executar ações e planos que protejam os povos indígenas. Então, automaticamente, eles estão recorrendo em crime, que isso deve ser apurado pelo Ministério Público Federal, né, pelos órgãos de controle como um todo, e responsabilizar o presidente da FUNAI, não só por essa fala, mas pela ausência de grupos de trabalho nas terras indígenas, pela ausência de políticas efetivas que protejam, de fato, os povos indígenas. E o pior de tudo isso, que a frente que está atuando para aumentar essa violência são bancadas do Congresso. Né? Bancadas essas que são financiadas por grandes corporações. Grandes corporações que estão ligadas diretamente à mineração, à madeireira, a grandes empreendimentos que têm o total interesse em ocupar e usurpar o direito dos povos indígenas e seus territórios. Nós estamos atentos e se adequando à nova realidade quando nós percebemos que a pandemia iria afetar o nosso acampamento Terra Livre. De forma imediata, pensamos como é que nós poderíamos passar nossa mensagem no mês de abril, que há 16 anos, né, agora se completa 16 anos, que realizamos esse acampamento, e não poderíamos deixar de realizar, seja entre nós, ou seja ele pactuado com toda a sociedade, não só brasileira, porque esse mecanismo de formação, ele ultrapassa fronteiras e continentes. Então, chegamos um momento, né, e decidimos que esse acampamento iria acontecer de forma digital, não só para os povos indígenas, mas também para todo mundo, que pudesse acompanhar, mesmo que de forma distante, os retrocessos que os povos indígenas vêm sofrendo em termos de direitos, o avanço da violência que vem sendo promovida pelo Estado brasileiro e, principalmente, o desmonte da política indigenista pactuada com o Congresso Nacional e avalizada pelo Poder Judiciário. Então, chega de ser invisível, chega das violências praticadas pelo atual governo e, de alguma forma, nós vamos avançar, nós vamos combater tudo o que está sendo promovido pelo Bolsonaro e pela sua equipe, porque ele, por si só, ele comanda, mas tem uma equipe que executa. E o presidente da FUNAI comunga e pactua com os desmandos, desvaneio do atual presidente da República. Ele não segue o texto constitucional. Ele não cumpre com sua obrigação institucional. E não tão obstante disso, está a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que, apesar dos pesares, vem cumprindo o mínimo com seu papel, mas sabemos que precisa ser fomentada, precisa haver aporte financeiro, recurso financeiro, para que ela desenvolva minimamente suas ações e suas funções. Falta EPIs, faltam equipes que possam atuar de forma precisa no combate do coronavírus. Sabemos que algumas medidas foram tomadas, mas essas medidas ainda não são eficazes para garantir a integridade das nossas comunidades. Nós estamos pedindo o mínimo e o que está previsto em lei. Nada está fora da lei, porque é obrigação do Estado de promover a saúde, de promover a demarcação dos territórios indígenas, de combater a violência contra os povos indígenas, e nós sabemos que essas políticas e essas ações não estão sendo executadas de forma eficazes. Então, devido a tudo isso, o acampamento Terra Livre, que se inicia no dia de hoje, brilhantemente com os cantos e danças logo cedo, e agora com a coordenação executiva, dando continuidade a essa agenda, né, que é uma agenda bastante intensa, muitas pessoas não conhecem e não sabem dos esforços que nós fazemos para poder garantir o equilíbrio global, por exemplo, não sabe que nossas vidas estão sendo ceifadas por proteger, né, as florestas, os rios, os nossos territórios e todos os biomas do Brasil, não só a Amazônia, mas como o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, né? Enfim, todos os biomas do Brasil que têm de violência contra os povos indígenas, porque não for opção dos povos indígenas estar à mercê do Estado essas pendências de demarcação. Isso é omissão do próprio Estado. E, ao mesmo tempo que o Estado se omite, ele avança com sua violência, que é tentar negociar as terras indígenas, flexibilizar, abrir as porteiras para o agronegócio. E eu peço, encarecidamente, para que os apoiadores, a sociedade civil, possa se dar as mãos para os povos indígenas e ir para o enfrentamento nesse momento agravador de coronavírus, né? A qual até os povos indígenas, que muitas pessoas questionam que nós usamos celular, não só usamos celular, como estamos usando outro mecanismo para poder se reunir, que é o Zoom. Estruturas como Facebook, Instagram, para poder passar nossa mensagem. Porque nós não podemos se calar. Foram 520 anos de silêncio, de genocídio, de envenenamento, de contaminação. Mas, nesse momento, havendo tudo isso ainda que está em curso, que nunca parou, nós vamos encontrar mecanismos para combater, sim, desvaneio de governo, bem como avançar na nossa pauta e na proteção do direito dos povos indígenas. Muito obrigado a todos e, desde já, estou aberto aqui para o diálogo. Tchau. É isso aí, Dinamã. Muito obrigada. É muito importante todos esses elementos que você traz do descaso, né, desse desgoverno. E não só um descaso, né, porque agora não é só mais omissão, mas é exatamente um planejamento, né, que traz toda aí a institucionalização desses ataques, né, o respaldo, a autorização dessas invasões. Né? Então, gente, agora, né, nós vamos escutar o nosso coordenador executivo do Conselho, que representa o Conselho Terena, né, na PIB, o Alberto. Alberto Terena. Boa tarde a todos. Boa tarde aos coordenadores Dinamã, Petan, Sônia, Querechu, o Eliseu, que não pôde entrar. Estamos, né, dentro deste espaço onde que, às vezes, eu mesmo não estou acostumado a, né, manejar essa forma de trabalho, mas se faz necessário, conforme o Dinamã disse aí para todos nós, que num momento deste de pandemia, onde que assola todo mundo, nós também fomos afetados, né? E os trabalhos da liderança, das lideranças indígenas tentando aí assegurar ou segurar, né, as nossas comunidades dentro dos nossos territórios, para que a gente consiga, pelo menos, amenizar um pouco essa situação dessa pandemia. Conforme a Sônia disse, né, o Amazonas aí está, já chegou entre os nossos povos, é muito complicado, é muito perigoso, tem óbitos, né? Então, para nós, é uma situação muito difícil, porque nós já enfrentamos o dia a dia com a situação dos ataques daqueles que querem entrar nos nossos territórios, daqueles que querem explorar as riquezas naturais das nossas terras, como o garimpo, a madeira, né? E levando em frente aí esta questão do agronegócio dentro das terras indígenas. Então, nós estamos num momento atípico, né, para nós, onde que este momento do mês de abril nós estaríamos em Brasília realizando o nosso acampamento Terra Livre, mas não foi possível. Aqui estamos neste espaço agora, né, buscando aí com todas as coordenações e com vocês parceiros para que a gente possa dar continuidade na nossa luta. E o momento para nós é complicado. Vocês já ouviram aí a Sônia falando, o Dinamã falando, o doutor Dinamã falando na questão aí. É uma fala que vem do órgão que está para defender os nossos direitos, um órgão que está aí para defender os direitos dos povos indígenas. E, dentro disso, assegurado dentro de uma Constituição, dentro de uma lei maior do nosso país. Hoje, né, nós estamos aí há 32 anos pós-Constituição, onde que lá o nosso povo, o povo indígena trabalhou, a liderança trabalhou para que nós pudéssemos ter dois artigos ali para assegurar esse direito. O direito ao território, o direito à educação, o direito para que nós pudéssemos continuar com a nossa forma de vida. Então, nós não estamos aqui, não é ideologia, não, senhor presidente da FUNAI. Não é ideologia, não. Isso aqui é direito. Nós estamos buscando o nosso direito. Temos perdido vidas. Povos indígenas têm perdido vidas em busca desse direito de demarcação de nossas terras. Então, é para lá, é longe de nós, né, essa questão aí de você, do senhor dizer de que é ideologia, né, que não vai ter reconhecimento mais daquelas terras que não são homologadas, né, e que os nossos povos estão aí lutando. Nós mesmo, da região aqui do Centro-Oeste, do Mato Grosso do Sul, nós temos tantas terras a serem demarcadas que estão em conflito. Não vai trazer paz, não. Não vai trazer paz. Pode ter certeza disso, senhor presidente da FUNAI. Quando o senhor diz que vai trazer paz, né, colocando um desrespeito aí, colocando a música Guarani Kaiowá, dizendo que vai trazer boas notícias para nós, está trazendo mais conflito para todas as nossas terras indígenas. Quando você diz isto, não é paz, não. Pode ter certeza disto. Nós vamos, se for necessário, nós vamos sim adentrar a FUNAI, nós vamos continuar brigando, lutando, porque é o nosso direito constitucional. Essas terras que estão aí para ser estudadas, para ser demarcadas, elas têm que ser, independente de governo que for. Nós estamos dizendo direito de Estado, nós temos direito adquirido. Não é o Bolsonaro aí, através do seu governo, que vai dizer que ele não vai demarcar as terras indígenas, não. Porque as terras indígenas elas eram para ser demarcadas 5 anos após a Constituição. Então, teria que já ter sido demarcada já. E por que não foi demarcada? Por causa destas falas, por causa destes governos que chegam e começam a querer atirar os nossos direitos, matar nossas lideranças, como tem matado durante esses anos todos. Então, nós queremos continuar afirmando aqui para todos que estão nos acompanhando, nós vamos continuar com a nossa luta, nós vamos continuar buscando esse direito que as nossas lideranças maiores foram buscar em 88, em 1988, e assegurando o dentro maior do nosso país. Então, tenha certeza disso, senhor presidente. O senhor não trouxe, não vai trazer paz para nós, não. E esta música de fundo dos Guarani Kaiowá que o senhor colocou é um desrespeito com o nosso povo. É uma má notícia para nós. É uma má notícia. Se o senhor tivesse vergonha da cara, o senhor não estaria hoje na FUNAI. O senhor não estaria hoje na FUNAI, porque quem está dentro da FUNAI é para defender os direitos dos nossos povos. É para defender aquilo que está dentro da nossa Constituição maior. Então, o senhor coloca, o senhor vem a nós, ao vivo, dizer isto. Não queremos saber, nós iremos continuar lutando. Então, eu digo aqui, junto para todos nós, coordenadores, é a nossa luta, é o nosso posicionamento que estamos aqui falando e buscando os nossos direitos. Eu vou dizer mais uma vez, para todos que estão acompanhando esta live aqui, juntamente conosco, é o nosso direito adquirido, é o nosso direito adquirido. Não adianta o governo chegar e dizer não vou demarcar 1 milímetro de terra indígena. Não é ele que tem que demarcar. Ele tem que só cumprir aquilo que está dentro da Constituição maior do nosso país. É cumprir aquilo que está lá, né? Nós não queremos que o Bolsonaro, como pessoa, né, venha fazer isso. Queremos apenas que eles olhem e verifiquem o que está dentro da lei maior. E aquele que chega dentro da presidência da FUNAI, chegue para olhar aquilo que se faz necessário para que possa apoiar de uma forma que venha a trazer benefícios para os nossos povos, que estão morrendo, que estão sendo assassinados, não para continuar a matança. Senhor presidente, desta fala do senhor, o senhor vai estar continuando a matança da nossa liderança, porque jamais nós vamos se quietar, jamais nós vamos se curvar diante dessas palavras do senhor. Jamais, jamais. Nós estamos atentos quanto àquilo que vocês estão fazendo, o que esse desgoverno está fazendo, querendo nos aniquilar, querendo acabar com aquilo que nós conquistamos. Obrigado aí às coordenações, obrigado à PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que vem trabalhando em cima disso. As parcerias que têm aí buscado o fortalecimento desta luta. Muito obrigado. Que nós possamos continuar lutando, mesmo neste momento de isolamento social, nós possamos estar juntos buscando aí nos fortalecer para que nenhuma dessas causas, nenhuma dessas falas venha nos enfraquecer, venha nos desencorajar, porque nós sabemos daquilo que nós temos o direito, daquilo que nós queremos e daquilo que nós vamos continuar lutando. Então, é isto, em nome aqui da nossa região, do Conselho Perena, nós agradecemos aqui, né, neste momento que nós estamos aqui fazendo, né, neste momento da Terra, Acampamento Terra Livre, desta forma, online, né, não presencial, mas as forças nós temos. Força nós temos. O nosso povo tem demonstrado isso. O nosso povo tem demonstrado isso. Estamos lutando. As nossas lideranças da nossa região têm lutado aí contra essa pandemia, buscando colocar dentro das divisas das nossas comunidades ali o controle das saídas, das entradas de pessoas, para que nós possamos passar desse tempo, esse período dessa pandemia aí, de uma forma prejudicial possível. Então, eu agradeço a todos que estão nos acompanhando, agradeço aí a Sônia, que está aí fazendo a presidência da mesa agora, a coordenadora, né, da COIAB, né, nós agradecemos, e que Deus possa, né, que o grande Itocovati possa nos abençoar e nos fortalecer. Eu digo mais uma vez, não é o presidente da FUNAI que vai dizer que a nossa luta das nossas terras é inconstitucional. Nós sabemos qual é o nosso território, nós sabemos qual foi a perda dele, né? Nós queremos essas terras demarcadas. É um direito nosso, é um direito nosso, senhor presidente. O senhor tem mais é que buscar a reativar os grupos de trabalhos, reativar aquilo que se faz necessário para buscar a demarcação de nossas terras. A paz no campo, a paz para o território indígena é isso. Demarcar as nossas terras indígenas. Demarcar as nossas terras indígenas, vamos deixar vocês em paz. Enquanto isso, vocês, o senhor dizendo aí, através de um canto do Guarani Kaiowá, dizendo que está trazendo paz para nós, jamais. O senhor está trazendo é tormento. E assim nós vamos atormentar a tua vida também, né? Nessa presidência aí, se o senhor não parar com esse discurso, se o senhor não falar aquilo que se faz necessário, porque isso aí sim é uma questão ideológica, uma questão de governo que, dentro da sua campanha, disse que não ia demarcar terras indígenas, olhando para o agronegócio, olhando para as grandes empresas, né? Mas aquilo que se faz necessário é aquilo que está dentro da Constituição. Aí sim o senhor vai estar falando a verdade. Aí sim o senhor vai estar falando aquilo que se faz necessário para trazer a paz para todos nós. Então, meu muito obrigado. A gente, né, neste momento, aí dizendo para todos os coordenadores, nós estamos passando por essa situação dificílima, né, preocupante. Nós estamos preocupados com tudo isso. Além das mortes que têm acontecido, a gente tem aí sofrido esses ataques dos madeireiros, tem sofrido ataque daqueles que querem adentrar no nosso território. Vem a pandemia aí assolando o mundo e ameaçando as nossas comunidades. Nós precisamos trabalhar em dobro para que nada disso venha a crescer dentro das nossas comunidades. Muito obrigado, estamos aí, né, e obrigado a todos. Ok, Alberto, muito obrigada. E é isso, né? A gente, né, não vai recuar, né? A gente, né, você falou, a gente não tem medo, né? A gente vai continuar com toda essa coragem, essa força e essa, né, essa buscando essas novas estratégias de fazer esse enfrentamento, né? É isso aí. Vamos junto continuar lutando, não só pelo respeito ao direito constitucional, mas pelo cumprimento ao direito tradicional dos nossos territórios, né? Bom, gente, agora eu vou passar para Querexu. A Querexu que vem lá representando a Comissão Guarani Virupá, né, que também faz parte da coordenação executiva da API. Olá, boa tarde a todos e a todas, né, que estão acompanhando nessa live. Hoje, o nosso primeiro dia do nosso acampamento Terra Livre Online. Estou bastante feliz, né, porque a gente está conseguindo a nossa mobilização nacional e a nossa mobilização da luta, né, pelos povos indígenas, pelos nossos direitos, independente de a gente estar junto ou isolado, a gente ter essas ferramentas, né, para a gente continuar nesse segmento de luta, porque nós não podemos parar, né? Eu acho que todo mundo, né, que fez essa colocação aí sobre toda a situação que a gente vem vivendo agora, com questão do governo atual, né, do presidente da República, do ministro da Justiça, de vários desmantelos que a gente está tendo, né, nesse Brasil, e agora a gente vem enfrentando, então, essa pandemia, né, que é o Covid-19 no mundo, né, um inimigo assim, invisível, muito violento, que mata e que vem matando muita gente, e cá estamos nós, né? Mais uma vez, nesse enfrentamento, nessa luta, né, de sobrevivência dos nossos povos. Não é nenhuma novidade quando a gente fala que desde 1500, que a luta, né, indígena é desde 1500, e que também a maioria dos nossos povos foram dizimados, né, por essas pandemias, por essas gripes e várias outras doenças, além também de toda a colonização que veio com toda essa violência, né, tomando nossas terras, tirando nosso direito, matando nossas lideranças. Então, assim, a nossa luta é uma luta diária, né? Todo tempo a gente está lutando, até dormindo no nosso sonho, a gente não consegue descansar, né? Que até sonhando a gente está nessa proteção aí todo tempo de enfrentamento. E para nós, assim, está sendo bastante difícil também nesse momento de isolamento social, porque nesse momento que a comunidade ela, está nessa proteção de ficar isolado dentro das aldeias, a gente vê esses ataques, né, como vem acontecendo, né, dos madeireiros, invasões dentro das terras indígenas, mas também nos processos judiciais, né? A gente está tendo algumas terras indígenas que estão tendo as suas portarias anuladas, né? Como a gente teve aqui no Paraná, no oeste do Paraná, né? Uma terra que teve a portaria anulada e sem inconstitucional, né? Por causa dos ruralistas racistas, né? Que vêm assim com argumentos discriminando as lideranças, discriminando toda o território, aquela terra, né? E aí o juiz ele simplesmente acata e anula as portarias, né? E eles estão muito amparados, né, pelo governo que está em todo o tempo, desde da campanha de eleição, né, a promessa é de não demarcar nenhum centímetro de terra. E, de fato, né, a gente já veio nessa dificuldade há muito tempo, né, diminuindo cada vez mais as demarcações de terra e, de fato, a gente não tem nenhuma terra demarcada. Né? A gente, nos acampamentos Terra Livre anteriores, às vezes a gente era surpreendido com uma portaria demarcada, uma portaria reconhecida, uma terra homologada, né? Todo mês de abril no acampamento Terra Livre, e agora a gente não tem mais nem isso, né? Então, assim, é um processo histórico de muita violência para nós, povos indígenas, né? A gente tem, principalmente assim, nós aqui da região sul, né? Acho que o Cretan vai falar mais sobre isso, mas assim, desde a época de Sepete Araju, quando ele se entrega, né, ele se sacrifica pelo povo Guarani, por causa da terra, né? E ele morre dizendo que essa terra tem dono. E aí, quando é colocado que a gente tem essa questão do direito, das leis que amparam essas demarcações, e que foi construída a partir de muito sacrifício, de muitas entregas e sacrifício das nossas lideranças, aí chega um governo e diz que não vai mais demarcar terra, né? E aí coloca um presidente na FUNAI que ocupa um lugar que é nosso, né? Ele está ocupando um lugar que é nosso para defender o nosso direito. E aí ele também pega esse pacote de planejamento do governo e vem fazendo o que ele vem fazendo, né? Como aconteceu agora nesse último pronunciamento, e usando, né, o nosso canto sagrado, né, que é do povo Guarani, para legitimar o nosso genocídio, né, para legitimar nossas mortes. E aí, assim, ó, chega num ponto de momento da nossa vida que, às vezes, acaba criando um pânico dentro da comunidade, um pânico nos nossos territórios. E aí é por isso que a gente está aqui hoje, né? É por isso que a gente está nessa luta hoje, fazendo o nosso acampamento Terra Livre, para dizer que nós vamos continuar lutando. Nós estamos lutando, e não é uma pandemia, não é um governador, não é um presidente como Bolsonaro, né, que vem todo tempo fazendo esses ataques, que vai impedir que a nossa luta prossiga. Nós estamos aqui agora, né, fazendo essa live, fazendo essa luta, mas também nós vamos fazer as lutas de outras formas. E é isso, assim, que nós, para nós, fortalece, assim, porque a gente não está sozinho. Nós estamos com as lideranças, né, do Brasil todo, mas, além disso, nós estamos com todos esses guardiões que estão conosco, né? A gente está com toda essa força que a gente tanto luta para proteger, ao mesmo tempo nós estamos recebendo essa força. E essa pandemia, para nós, assim, é apenas um sinal de toda essa reação, né? Eu acho que todo mundo sabe também do quanto foi falado sobre as mudanças climáticas, as proteções, né, dos biomas, a proteção das águas, né? O ano passado teve a PIB, né, fez toda essa jornada, né, Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, falando sobre tudo isso, né? E hoje, assim, não demorou muito tempo para as pessoas olharem e verem como que a nossa terra está reagindo. Como que todo mundo está passando por isso, né? E nós, indígenas, então, mais uma vez, estamos aqui para fazer essas denúncias, para continuar nossa luta e para dizer, assim, que esse desmonte que está acontecendo em todas as políticas públicas de demarcação de terra, na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas, né, que a gente tem vários sistemas aí, né, que giram toda essa política de demanda, e hoje a gente observa, né, toda essa pandemia mostrando que nada é cumprido. Nada é cumprido, né? A gente tem falta de tudo. A gente tem falta de uma prevenção dentro da aldeia, a gente tem falta de proteção dentro da aldeia, a gente está tendo falta agora que essa pandemia está chegando nas aldeias e os indígenas estão sendo contaminados, desse atendimento, esse atendimento do nosso povo, né, que está sendo contaminado, estão morrendo, no norte do Brasil morrendo nossos indígenas, e a gente não tem nada, não tem nada mesmo, assim. E aí, assim, fica ainda, assim, um alerta que a gente, né, o tempo todo está falando aqui dentro da aldeia, que desse extermínio dos povos indígenas, ainda esse alerta de a gente ficar observando também de que forma que os nossos indígenas estão sendo tratados e de que forma que os nossos indígenas que estão morrendo, se de fato vai ser pelo Covid ou pelo extermínio, né? Então, a gente tem várias formas de extermínio. Pode ser a falta de atendimento, pode ser a fome, né, que vai chegando nas aldeias, pode ser várias das outras formas que vai exterminar com os nossos povos. Então, a gente tem que ficar muito atento, temos que estar junto, temos que estar lutando, e como falou bem o nosso, né, guerreiro aqui, Alberto, não é o presidente, não é, é o Bolsonaro que vai dizer que não vai demarcar nossas terras, que não vai fazer esse atendimento para os povos indígenas, porque isso é um direito originário e é nisso que a gente está lutando, é por isso que a gente está lutando. E a gente tem esse direito garantido, tipo, a gente não está inventando. E esse direito também é um direito que foi criado para que os governantes cumpram, não para que nós, indígenas, né, fizemos, tem que entrar tudo dentro de uma regra, porque o direito já é nosso, é um direito originário. E os governantes têm que cumprir com esse direito. Só que não é bem isso que acontece, né? Mas a gente está aqui nessa luta, a gente vai continuar essa semana toda aqui com o nosso acampamento Terra Livre ao vivo, né? A gente vai ter muitos outros debates assim, que está sendo muito bom, assim, muito fortalecedor de todos os estados do Brasil. E a gente vai seguir nessa luta junto, a Sônia, o Cretan, o Dinamã, né, o Eliseu Guarani Caiová, né, que não está aqui presente, mas também faz parte dessa coordenação. E nós estamos aqui nessa força, né, mandando toda a energia para todos, para todas as aldeias, para todos os nossos guerreiros e guerreiras, né, que estão nas bases, para que a gente se una nessa força, que a gente vai passar por mais essa. Agudjewete. Aí, Queretiu, muito obrigada, grande guerreira, né, que foi candidata nas eleições passadas, tirou mais de 10 mil votos em Santa Catarina, um estado altamente ruralista, racista, né, e ela conseguiu arrancar esses votos ali, né, que para nós foi muito significativo. Né, Queretiu, obrigada, valeu, querida. Bom, gente, antes de passar para o Cretan, que é agora o nosso último painelista, vocês viram que a gente teve um problema aí no início, né? A conexão caiu e aí a gente não, né, passou aqui agora tempo, e a gente vai ter que terminar na hora certa. Não vai ter muito tempo para comentário depois das falas, né, infelizmente, por conta dessa perda ali inicial. Mas aí eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui para a gente. Esse painel está sendo, né, realizado aqui pelo Zoom, mas está sendo transmitido também pelo Facebook, pelo YouTube, né? E aí tem alguns comentários aqui, rapidamente eu vou ler alguns para a gente poder interagir com as pessoas que também estão nos acompanhando, né? Felizmente, acho que quem está acompanhando a gente é o nosso povo mesmo, viu? O povo que gosta da gente, que estão aí, porque só tem comentários bons, viu? Nem pergunta chegou, gente, olha só. Né? Então, está aqui. Tem o Bruno Tenuti, que ele falou: viva a força e a sabedoria dos povos indígenas. Vamos juntos na luta pela vida. A Glacilane Moraes falou: vocês são pessoas honestas e honradas, merecedoras de todo o apoio, de todo o respeito e consideração de todos. Luiz Augusto Lima Monteiro falou aqui: solta a voz, guerreiros. Estamos juntos, tem que respeitar os indígenas e seus territórios. O Fábio Almeida falou: Sônia Guajajara, grande liderança política do povo brasileiro. Ô, Jás. O Sidney Cincotto Júnior falou: Brasil, respeito aos direitos dos povos que estavam aqui primeiro. A Larissa Rayara falou: discussão muito boa. E a Noêmia dos Santos Pereira falou: excelente evento, parabéns aos povos indígenas, resistente sempre. Era lá de Dourados. Bom, então tem várias pessoas que estão acompanhando a gente aí, né? Continue mandando seus comentários. E a gente vai estar a semana toda, né, com várias apresentações, e é muito importante vocês ficarem ligados na nossa programação, que está no site da APIB e de todas as nossas organizações de base. Bom, então vamos lá, Cretan. Cacique Cretan, agora é com você. Então, primeiro eu quero cumprimentar a todos e a todas, né? Cumprimentar aí os guerreiros e guerreiras, a juventude, mulheres, crianças, nossos anciões, né, que nos, todo dia nos passam sabedoria, e dizer que um momento como esse é muito difícil para nós, povos indígenas, que viemos enfrentando aí no Brasil, porque é um presidente genocida, né, uma política de genocídio. Não só antes da pandemia, ele já era uma ameaça ao planeta, né, como vocês vêm acompanhando, o movimento indígena vem acompanhando. E sobre a questão nossa indígena, desde o início da campanha dele, ele já se declarou um inimigo nosso, um inimigo dos povos indígenas. É, uma pessoa como essa não tem como existir um diálogo com ele. Primeiro, que ele fugiu de todos os debates sobre a discussão política do Estado brasileiro, de que maneira que ele tinha um projeto político para o Estado. Então, inclusive com a própria farsa dele, que foi da questão de ter levado uma facada aí, que todo mundo conhece. E para nós, como movimento nacional, não pode existir entre nós esse pensamento de diálogo com as pessoas. O que nós temos que fazer é exigir os direitos dos quais nós temos, que fica até acima da Constituição brasileira, que é o direito originário pelo território e pela terra. Porque nós não estamos lutando por nós, nossos antepassados não lutaram por eles, eles lutaram por nós, e nós temos que lutar pelas futuras gerações, que são os nossos filhos. Quando ele fala que somente terras homologadas, mas hoje nós temos milhares de acampamentos, de áreas de retomada dos nossos territórios, que foram usurpados pelo Estado brasileiro durante todos esses séculos, durante esses 520 anos. Os corpos dos nossos antepassados, o sangue dos nossos antepassados, nos faz com que nós permaneça firme, permaneça na luta, permaneça desafiando o Estado. O Estado tem a estrutura política, o Estado tem a estrutura financeira, que é financiada pelos grandes capitalistas, pelas grandes empresas, pelas grandes corporações. Mas nós temos o direito originário, nós temos o direito da capacidade de nos organizar cada tentativa de genocídio sobre os povos indígenas, nós criar novas estratégias de defesa do nosso povo. Se a pandemia nos impediu de realizar o acampamento Terra Livre, mas a mídia nos deu essa oportunidade de, mesmo distantes uns dos outros, nós garantiu o acampamento Terra Livre e garantiu as falas, garantiu o fortalecimento regional, garantiu o fortalecimento do nosso movimento em todas as instâncias, seja jovem, seja mulher, seja anciões, seja os nossos caciques que estão dentro da terra indígena, seja os coordenadores de organizações. Porque uma coisa que nós temos que entender e ter clareza entre nós, que o inimigo não é nós entre nós. O inimigo é o Estado, quando tem uma política ideológica como é o Bolsonaro. Essa política ideológica, do qual joga indígena contra indígena, que não pode acontecer dentro do movimento indígena nacional. Esse momento é um momento de que nós estamos longe, muito longe de suas famílias. Mas nós temos que permanecer na força do espírito, na força do grande espírito, que é aquele que nos conduz como lideranças, como movimento, é aquele que nos busca onde nós tiver, onde nós está. Nós podemos estar em qualquer lugar. Esse grande espírito nos busca e nos traz para o movimento indígena para que nós possa fazer a melhor defesa dentro do nosso conhecimento, independente da formação, se é um indígena acadêmico, se é um indígena liderança lá da base, se é um indígena que não tem o conhecimento técnico, como nós estamos hoje transmitindo online, mas ele tem um conhecimento. E principalmente por parte da nossa espiritualidade, porque esse governo não tem espírito, esse governo não acredita na ancestralidade, porque ele não tem. Ele não acredita nos que existe um ser acima de nós que nos protege como povos indígenas. Então, esse governo já é um governo derrotado. O que precisa nós, como povos indígenas, não perder o foco. Eu sinto por nós hoje não estar acampado em frente à esplanada do Ministério devido à questão da pandemia. Eu, antes de começar essa live aqui, eu estava falando que eu nunca me senti tão nervoso, sim, antes de uma live, antes de uma fala, porque geralmente no acampamento Terra Livre a gente está mais descontraído do que aqui. Aqui eu fiquei um pouco nervoso no começo da fala. Mas é de fundamental importância a gente não perder o foco do acampamento Terra Livre. Esse acampamento que é de fundamental importância, porque aqui sim a gente se discute as políticas e aqui sim a gente monta as nossas estratégias de como será esse enfrentamento que vamos fazer. Então, para cada guerreiro e guerreira que está aí, que está nos ouvindo, cada jovem que está aí nos ouvindo, vocês jovens, vocês não são o futuro do movimento indígena, vocês são o presente do movimento indígena. Porque vocês estão no dia a dia acompanhando pelas redes sociais como que é a luta. Vocês estão acompanhando o que é a mortandade que acontece com o nosso povo, o massacre que o nosso povo vem sofrendo. Mas nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós não podemos deixar o medo entrar no nosso coração de ter que enfrentar esse Estado. E a qualquer momento, meus parentes, não vai ser por rede social, não. Vai ter que ser na defesa do território, porque morrendo, nós estamos morrendo há 520 anos, e nós vamos deixar uma política como, vamos deixar agora, como o presidente da FUNAI falou aqui, como é a mensagem, somente as terras homologadas, vamos deixar nossas crianças perecer embaixo de uma lona, perecer na beira de uma estrada, perecer do lado de uma fazenda, tomando água envenenada da soja transgênica, nós não vamos aceitar. Nós temos que seguir firme. E eu falei uma vez, e repito aqui, enquanto tiver um guerreiro do meu lado que acredite que nós somos livres e que a nossa nação é desobediente, sim, e não obedece governo e não obedece Estado, e nós parte para cima, sim, enquanto há um guerreiro que acredite, pode ter certeza que esse guerreiro aqui, nós estamos juntos. Nós vamos estar juntos. Então, desde já, eu quero agradecer a oportunidade de a gente ter essa fala. Agradecer aí a Sônia, agradecer o Alberto, né? Agradecer o Dinamã, a Kiritiu, o Eliseu, que não está aí, e outros guerreiros que a gente faz essa composição da coordenação executiva, de que momento nenhum a gente está quieto. A gente, todo momento, a toda instância, nós estamos lutando. Nós estamos pensando, pensando estratégias diferentes. E é para isso que nós, como articulação dos povos indígenas do Brasil, é para isso que nós lutamos, pelas nossas futuras gerações. Eu quero aproveitar agora, Sônia, eu quero que você que está aí na tua aldeia, você que está aí na tua casa, você que tiver guerreiro, guerreira e amigos, organizações, indigenista que nos apoia, que estão junto com nós, eu vou dar o grito aqui de sangue indígena, e vocês aí, onde você estiver, vai sair fora de casa, fora de onde você estiver, e vai dizer, nem uma gota a mais, porque, e demarcação já, eu vou dar o grito aqui, vocês, onde você estiver, no prédio onde você morar, na aldeia onde você morar, no acampamento onde você morar, aonde você estiver, você vai repetir comigo agora: sangue indígena! Nenhuma gota mais. Sangue indígena. Nenhuma gota. Sangue indígena. Nenhuma gota. Demarcação. Demarcação. Demarcação. Já. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Fora. Aí, Cretã, muito bom, viu? Obrigada, valeu muito, muito forte, né? E eu estou sempre citando o que você disse para nós já há algum tempo, né? Para cada novo ataque, nós definimos nova estratégia de luta. E não tinha frase melhor para encaixar o que a gente está passando agora, né? Esse enfrentamento a essa pandemia, esse enfrentamento a essas ameaças, a esses ataques e a essa negação de direito, né? E a essa retirada de direito que esse presidente está fazendo agora, né, com muito mais intensidade contra nós, povos indígenas, contra nossos territórios. Mas é isso aí, nós estamos juntos, vamos seguir juntos. E olha só, gente, na parte da manhã, na nossa apresentação de abertura, né, com a apresentação aí dos nossos rituais, nós tivemos mais de 50 mil acessos. Olha só, mais de 50 mil acessos, só na página da APIB, foram mais de 22 mil acessos. E juntou todas, né, as outras redes e páginas que estão transmitindo. Né, isso é muito potente. De meio-dia até as 14 horas, na apresentação de vídeos, a gente teve mais de 5 mil acessos vendo, né, as nossas mostras de vídeos. Isso, olha só a força, né? Agora, eu não sei ainda quantas pessoas estão assistindo a gente, né? Só no final que a gente vai saber. Mas é muito importante. Nós estamos falando que, além de lutar por demarcar as terras, nós estamos também lutando para demarcar as telas, né? Temos que demarcar as telas nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. E assim, e isso, gente, não vai de forma alguma diminuir a nossa identidade. Não vai diminuir, né, de forma alguma a nossa originalidade. As pessoas, ah, o Dinamar falou aqui, né, na fala dele, ah, está usando celular, não pode. Não pode por quê? Nós temos que nos utilizar dessas novas tecnologias para a gente fazer as denúncias, né, para a gente marcar nosso posicionamento, para a gente buscar forma de unificar as lutas. É o momento de unificar, né, unificar todas as lutas coletivas. Nós, indígenas, no acampamento Terra Livre, a gente traz aí a unidade da luta entre os povos. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Trazendo essa unidade da luta dos povos indígenas e buscando esse fortalecimento de todas as lutas coletivas. Não há nenhuma luta mais isolada que possa vencer ou que possa derrubar este governo. Temos que juntar, temos que dar as mãos. E é isso aí, gente. A nossa programação continua. Né, nós vamos ter agora, após esse nosso painel, né, eu quero agradecer muito ao Alberto, a Queretiu, o Cretan, o Dinamã, né, e todas as pessoas que entraram aqui. Valeu. Agora. Eu vi que o Neguinho Trucá entrou, ele vai estar falando na próxima mesa, né, a Sara está aí. Então, na próxima mesa, nós vamos ter aí a fala das nossas lideranças. São lideranças de todas as regiões, né, que vão estar aqui também ocupando esta sala e vai ser retransmitido para todos os... para todas as outras páginas, né? E aí, quero dizer para vocês que, nesse momento, o Instagram da APIB, né, não está sendo retransmitido, aliás, nem o Instagram, porque esse aplicativo do Zoom não permite ser retransmitido para o Instagram, só para o Facebook, né? E o contrário pode, quando está no Instagram, pode transmitir para outros canais, né? Mas, enfim, nesse momento, o Instagram da APIB, né, não está funcionando, porque as pessoas estão perguntando, e aí, cadê o Instagram? Não está por isso, tá, gente? Porque não dá para retransmitir dessa plataforma aqui para o Instagram. Mas a gente vai continuar e vamos variar um pouco, tá? Algum momento vai estar só no Facebook, outro momento só no Instagram, outro momento estarão nas duas páginas, Facebook e Instagram, tá bom? Só para todo mundo se situar aí, que a gente não está deixando nenhum momento vago, né? O nosso acampamento é integral e nós vamos ocupar durante uma semana, de hoje até o dia 30, nós vamos ocupar as redes sociais. E é isso aí, gente. Nós vamos encerrar agora essa nossa sala, esse nosso painel. Né? Eu li aqui alguns comentários que chegaram. Não vai dar tempo de trazer aqui outras perguntas, né, e respostas, porque tivemos aquele problema inicial, né? A gente teve que dar uma parada. Mas eu quero agradecer muito, tá? Nossos painelistas, coordenação executiva da APIB, e também todas as pessoas que nos acompanharam aí nas redes sociais. Nós vamos encerrar agora e voltamos às 16 horas, tá? São 15 minutinhos só para que a gente possa retomar aí a nossa programação, ok, gente? Bom, então, somente assistindo em tempo real, nós tivemos aqui mais de 200 pessoas assistindo diretamente. e mais de 8 mil pessoas alcançadas, viu? Teve um alcance aí de mais de 8 mil pessoas assistindo a gente. Então, gente, é isso aí. Não estamos em Brasília, né, presencialmente, mas estamos nas redes, estamos nas telas e o mundo inteiro está acompanhando a gente. E isso é que é importante. Então, gente, vamos junto, vamos juntas, que essa luta é nossa. Valeu, um grande abraço.